fora, sei que conduz. Ponte entre a terra e o céu, cujo eu faço jus. A luz não mais reduz, exaltando demais. Queria que você visse, logo partiu fraqueza. Foi quando assim disse: vamos pra uma melhor. Aqui não, vou ficar.